Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes. Hoje é o dia domingo 9 de junho de 2013. Não é, mas fazemos conta. E é o dia de gravar, de ser publicada a emissão número 41 de Conversas Aleatórias. No momento em que eu peço aos dois locutores exteriores para chegarem mais para a frente, vou para já introduzir o Carlos. Vou passar a palavra para o. Vou passar a palavra para o Carlos Bonaparte, que vai falar. Aplauda-me para aqui para o programa. Olá, boa tarde, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um Conversas Aleatórias da minha parte, Carlos Bonaparte. E a seguir ao Joaquim Pereira, que também vai falar para o microfone. Então, muito boa tarde e mais uma vez cá estamos os três da vida airada, para mais umas conversas aleatórias. Porquê é que sempre disse que era má educação ter chapéus gente assim fechados? Nunca entendi essa. Sabe-se que é uma regra social, mas nunca entendi essa. Essa também não sei. Sabe porquê? Não estou a dizer para ter o chapéu, estou a perguntar porque é que... Eu tiro o chapéu a vossas excelências vou cumprir as regras. Mas eu não estou a dizer para tirar, estou a perguntar porquê é que é má educação ter chapéus em... É mais uma das... É tão grave que nem reparei que eu tinha. Boa. Não, isso é mais uma daquelas coisas que inventam as tais regras de etiqueta, como comer com o garfo assim, com o garfo assado. Olha, por acaso, com o garfo assado não costumo comigo. Costumo comer com ele cru. Não, eu como com o garfo como assados, ou fritos, ou cozidos, ou olhados. Mas... Ou de arroz 4. Não sei. São regras que inventam. Sei lá, o chapéu, que é porque... por não estar a chover cá dentro, por não estar sol cá dentro. Por exemplo. Para se ver a careca. Por exemplo, havia antigamente, vamos falar regras de etiquetas, mas aí já eram regras litúrgicas. As mulheres não podiam entrar na igreja com a cabeça destapada, tinham de levar o véuzinho na cabeça. E os homens, claro, podiam apanhar frio na cabeça, que mesmo que morressem constipados, não fazia mal. Portanto, ao entrar na igreja, tinham de entrar com a cabeça destapada. Por exemplo, passa um funeral por nós na rua, e é regra de etiqueta, as pessoas que usam chapéu, tirarem o chapéu. Porquê? Não sei explicar. São estas regras que já vêm dos tempos de antanho e, por conseguinte, são regras. Mas olha que havia uma regra que eu achava bem, que era quando estávamos na rua no nosso carro e passava um funeral e desligava-se as caminhonetas, desligava-se os carros, ou parava de fazer barulho dos motores, que era para respeitar o silêncio daquelas pessoas que iam a passar. Hoje, ainda há duas semanas, aqui perto, passei naquele ponto de um lido do comboio, onde passa o comboio por baixo, estava lá a passar o funeral e os caminhonetes a passar, e os jipes, e brum, brum, brum, e já não há essa. Não. Já não se cumpre essa regra de fazer silêncio dos motores. Há muitas regras que foram morrendo. E as pessoas. Foram para o funeral. Claro. Na sociedade que temos atual, se bem os sinais de trânsito. Ah, isso não é para cumprir. Isto está lá só porque sim. Não se cumprem, quanto mais uma regra de etiqueta. Portanto, hoje é cada um por si um egoísmo assente como arraiais e ninguém liga a ninguém. Andamos aqui às voltas para falar de funeral, porque hoje vamos falar de morte. Morte, não no sentido de morte morrer, natural. Não no sentido de morrer, mas se merece morrer ou não. Ser matado. Eu passo a explicar como é que eu me lembrei disto. E desde já aviso que o meu discurso poderá assustar, se calhar aqui aos dois não assusta, a mim não assusta, mas alguns ouvintes poderão ficar assustados comigo, mas também o que ouviram até hoje em 3 anos e tal já devem se ter assustado tudo. Há uma série que dá na televisão, ou no computador, onde vocês quiserem, chamada Dexter, em que, fazendo o resumo para quem conhece, olha, tenho paciência e eu sou o resumo da história. Para quem não conhece, fica a saber que o Dexter é a personagem principal que mata criminosos. Não são criminosos quaisquer. Quem rouba banco, ele não mata. São assassinos. Pessoas que realmente fazem mal, que matam outros só por matar. Não foi em legítima defesa. Ou quando é em legítima defesa, sim, ele não liga. Mas quando é matar por matar, por se sentir bem, porque lá está. Pensa que é o maior ao matar. É o Hélio. Ele castiga as pessoas matando. porque ele aos 3 anos viu a mãe morrer em frente a ele, ficou durante 2 dias numa poça de sangue de 5 cm de altura e ficou com aquele marcado, e então o resto da vida dele foi o destino dele, a necessidade dele é matar. Tem sempre muito cuidadinho, não deixa qualquer vestígio para a polícia, porque ele próprio trabalha na polícia. Não é um polícia, é um trabalho num laboratório, um análise forense. Mas já sabe o que é que há de fazer, porque o pai adotivo, que era polícia, ensinou-lhe tudo o que ele precisava fazer para não deixar pistas. Ele mata, mata. E o que é que pode assustar? É que eu concordo com os pensamentos, com a teoria mental daquela personagem. E a teoria mental dele é... Há um diálogo que me ficou na cabeça e que se perguntassem a mesma coisa, eu responderia da mesma maneira. Ele estava a falar com a irmã adotiva dele, que na vida real até chegou a ser a esposa dele. A irmã perguntou-lhe, quando estavam a falar de alguém, de um justiceiro que andava lá a vingar as pessoas, que era o irmão, só que ele não sabia. E ela perguntou, mas tu achas que há pessoas que... Estavam a comentar num contexto policial, estavam a falar sobre o caso. Mas tu achas que há pessoas que merecem morrer? E ele parou um bocado e respondeu, há pessoas que não merecem viver. Hoje vamos falar sobre isso. E começo já a fazer essa pergunta. Joaquim, há pessoas que não merecem viver? Eu concordo em absoluto. Porquê? Porque... Aquela história das segundas oportunidades e tal. Claro que isto não é dizer assim, ai, aquela matou e... Também merece morrer. Também merece morrer. Não. É preciso ver os antecedentes da história e se realmente está comprovado que essa pessoa é um assassino de sangue frio que mata por matar. Já é rotina. Já é rotina dele. Essa pessoa não é bem-vinda à sociedade. Não merece conviver com a sociedade. E nesses casos, até vou mais longe. Se o criminoso é sádico, se faz sofrer as vítimas e acaba por matá-las, também devia ter uma morte similar. Já não vou... Já matar não vou, e fazer sofrer. Já não vou matá-lo por matar. Antes de o matar, fazer-lhe o que ele fez aos outros. Nesse contexto, concordo em absoluto. Mas o que é que se ganha com isso? Ele vai morrer na mesma? Ele vai morrer. Quem é que ganha? O que é que... Mas, nos tempos que lhe restam, e nas sociedades como estamos a ver, que eles, ao fim de certo tempo, são postos cá fora, e são capazes de voltar a fazer o mesmo. Não, mas não estou a falar disso. Estou a falar do modo de morrer. Tanto faz com um tiro na cabeça, como a maneira como ele fazia às vítimas. Ele vai morrer na mesma, outro fechou o mesmo. Qual é a vantagem de fazer vantagem sofrer o mesmo? É para ele sofrer na pele. Mas não vai dizer, ah, é para ele aprender. Aprender o quê? Vai não, assim. Não é aprender. É para ele sentir na pele o sofrimento que fez aos outros. E o desfecho seria o mesmo, não? Então... Não, o efeito é o mesmo. Mas eu acho que, apesar de ser contra a morte, não sou. Mas nestes casos específicos... Para si a prisão não chega. A prisão não chega. Carlos, há pessoas que não merecem viver. Concordo plenamente. Discordo aqui em relação à forma de matar. Acho que deve ser o mais rápido possível para ser o mais seguro possível. Não é? É matar com tiro e está feito. Já morreu, não há hipótese, não foge, não... Não se dá nenhum milagre de sobreviver. Um tiro, pronto, como quem diz, mais do que um. Convém-se sempre 3 ou 4 tiros na cabeça para ter certeza de que não há hipótese de sobrevivência. Eu por acaso também concordo que sim, nesse aspecto. Claramente há pessoas que não merecem viver, que... Até porque há uma coisa, nós falamos muitas vezes, ainda há uns tempos eu falei isso num programa chamado Nós e o Mundo, de um cão que supostamente seria abatido por pôr em risco, aliás, sim, porque era um risco para a sociedade, para a saúde pública, ou para a sociedade, enfim. Então estas pessoas não são? Que por serem humanos são mais que os outros animais? Não. Também são um perigo até maior para a sociedade ou para a saúde pública. Portanto, para mim, estas pessoas também deviam ser abatidas. Obviamente, porque hoje estamos a falar da pena de morte, é esse o nosso tema principal, sim ou não, que foi uma coisa que surgiu, agora vou passar a ler, foi uma coisa que surgiu já desde os tempos da antiga China, por isso lá em 1900 a.C. 10.000, num livro da arte da guerra, do Sun Tzu. Foi a partir do Sun Tzu que surgiu a história do, da pena de morte pela foice e o martelo. Foice e martelo é o símbolo dos comunas. Exatamente. Em cruz. A foice e martelo em cruz, cruzados. Era uma sentença aplicada pelo Poder Judiciário, que era uma execução rápida, ou seja, uma morte rápida, capital e tal, de um indivíduo condenado. A pena era utilizada em casos de assassinato, espionagem, estupro, adultério, homossexualidade, fomos aqui na semana passada, corrupção política e de seguir ou não a religião oficial em países teocráticos. Quase todos os países da Europa e da Oceania aboliram isso. Na América do Norte, no Canadá e no México, e algumas zonas, alguns estados dos Estados Unidos da América, também foi abolido. Outros que ainda usam a pena capital da chamada foice e martelo. Se descermos na América do Sul, Brasil, Chile, Peru, ainda mantém a pena de morte legal em casos excepcionais, em cortes militares, nomeadamente durante a guerra e tal. Quando há traição ao Estado, é logo para a pena de morte. Não temos tido exemplos recentes desses, porque não tem havido guerras. Isto porque é o Estado que tem o poder da foice e do martelo, segundo tal Sun Tzu da China Antiga. Ora, nos Estados Unidos, Guatemala e na maior parte do Caribe, da Ásia e da África, ainda tem ainda a maior parte dos continentes asiáticos e africanos, não sei se tinham noção disso, quer na Ásia, quer na África, a maior parte dos países ainda tem a pena de morte legalizada e utilizam em muitos casos. Outros países, como a Rússia, têm a pena de morte legal, mas na prática não a utilizam. A ONU, Organização das Nações Unidas, em 2007, numa Assembleia Geral realizada há 6 anos, repugnou a legalidade e o uso da pena de morte e advertiram os países a tornarem ilegal o seu uso e que não voltasse a ser introduzido a pena de morte. Portanto, foi um aviso do género, pouco barulho, pá. Um aviso do género, ou fazem ou fazem. A União Europeia concordou com a decisão e todos os países da União Europeia não têm nas suas leis a pena de morte. Sabiam que Portugal foi o segundo Estado moderno da Europa a abolir a pena de morte? Eu sabia. Sabia para ler? Não. Eu sabia que tinha sido um dos primeiros. Eu também, olha, e até, avanço mais, que estava convencido que tinha sido o primeiro, como país. Porque... E como país foi. Não, estamos a falar, o primeiro em 1786 foi o Grão-Ducado da Toscana, que era um antigo Estado italiano, antes da unificação da Itália. Como país oficial. Portanto, na Europa, Portugal é o mais antigo, porque os outros eram ducados, eram isto, era aquilo, e nós estávamos ainda reunidos como nação. Nós já desde 1743. Exatamente, porque conseguimos. Esta semana. Portanto, como país. Foi o primeiro. Estado. O primeiro surgiu na Itália. Que este desconhecia em absoluto. Que já não existe, o Grão-Ducado. Isto está a falar de um Estado que existia ainda antes da União da Itália, no meio do século XIX. Existe a Toscana, que é uma província. Não, o Estado em si, o Grão-Ducado. Estado, isso desapareceu. Desapareceu. Agora, a Toscana, que é a região da Toscana, é como nós aqui temos o Minho, o Douro e etc. E tal, a Toscana também é uma das províncias italianas, mantém-se. Mas, como o Grão-Ducado, isso acabou quando a Itália se reunificou. E como é que foi cá? Em 1852, a pena de morte foi abolida para crimes políticos. Na altura, para a Dona Maria II. 15 anos depois, em 1867, foi abolida para crimes civis, exceto por traição durante a guerra. Lá está a tal traição ao Estado. Em julho de 1867, a proposta a partir do Ministro da Justiça, Manuel Batista, sendo submetida à discussão na Câmara dos Deputados, onde teve a oposição do deputado Manuel Carvalho. Transitou depois à Câmara dos Pares, onde foi aprovada. Mas a pena de morte continuava no Código de Justiça Militar. Em 1874, quando o soldado de infantaria número 2, João Borda, assassinou o alferes Manuel Bernardo do Peirão, voltou-se grande discussão sobre a pena a aplicar. Acho curioso que, ainda hoje estamos atrasados em muitos pensamentos e tal, mas estamos a falar de há quase 150 anos, ao meio do século XIX, e Portugal já estava a abolir a pena de morte. Ah, bem, nós somos muito... Não, Portugal só começou a agredir desde 1910. A regredir? Sim. Até ainda era um país mais ou menos a par dos outros países, em termos culturais, em termos de... Sim. Ainda era um país. É, exatamente. Agora não é... Há muitos tempos para cá. E não é... Lá está. Não é que eu seja realista, porque as monarquias também tinham os seus defeitos e muito grandes. Tinha. Mas... Desde que se inventou a República, este país passou a ser uma grande República no sentido pejorativo. Deixou de haver, e vimos que desde 1910, quantos governos já passaram pelo governo deste pobre país. Só entre 1910 e 1926 eles passaram mais nesses 16 anos. Eles foram 28. Acho que passaram mais por esses do que propriamente desde 74 até agora. Havia alguns governos que só lá estavam meses. É. E já era muito. Já era muito, já. Porque houve uma grande estabilidade. Não é? Porque o Alves do Rei surgiu um bocado nesse contexto. Pois, porque era tudo a sei quem que seja eu e... Não havia organização. Havia organização. Havia uma má organização. Havia uma má organização. E como ainda hoje, um aproveitamento dos postos altos nos governos para se orientarem. Porque quando ninguém me convence a mim do contrário. Não é ninguém me convence a mim, ninguém me convence. Já está a dizer o meu, não vai dizer a mim. Ninguém me convence a ti. Mas eu gosto de reforçar que é exatamente. a mim. Então está bem, ninguém me convence a mim, mesmo, a mim próprio. Que quando há uma luta para governar, seja o que for, tanto vai ser um país, um clube, uma associação, seja lá o que for, eles não vão lutar para o poleiro para olhar realmente pela situação desses países ou das associações, ou seja lá o que for. Eles, primeiro, para se levarem ao cargo, eu sou o senhor fulano tal, sou o que manda nisto tudo. E depois, para tirarem proveito, muitas vezes material, e eu digo muitas vezes repetidamente, porque são assim. Porque se fossem para lá trabalhar de graça, ninguém lá aparecia. Eu tenho um caso específico de cooperativa onde habito. E de outra associação, que é dos antigos alunos, que eu posso dizer aqui a Ordem do Carmo. Nós temos uma direção. E temos uma direção também na cooperativa. Mas, como essas associações são de... Não há... Sem fim lucrativo. Ora, obrigadinho, Carlos. Ah, seguinho, mas está a falar. Sabe, ainda fala melhor que eu. Como são os postos mandatários sem fins lucrativos. Como é? Sem fins lucrativos. Não remunerados. Isso agora é sim, é não remunerados. Não podem ser remunerados. Ninguém quer ir para lá. Ora, se fossem realmente planinhos que quisessem trabalhar... Havia 15 listas. Havia 15 listas. Mas como não se gasta, como não se ganha nenhum, e às vezes até temos custos do nosso próprio bolso, ninguém está a matar para isso. É, vai para Presidente do Benfica, porque é Presidente do Benfica e sempre vai buscar algum. Para o Presidente do Porto, para o Presidente da Clerc, porquê? Lá está. Primeiro, a posição social. E depois, os fins lucrativos que vão usufruir. E quanto assim for, não há hipótese. Fala na República. No ano a seguir, em 1901, um ano depois da implantação, um ano depois, pronto, meses depois. Abolição para todos os crimes da pena de morte, incluindo os militares. Portanto, vocês estavam a falar mal da República, pumba. Quando acabou a pena de morte para todos os crimes, já foi depois da implantação da República. Ah, incluindo os crimes militares. Sim, mas isso foi... Lá. Pois. Isso foi consequência de uma intervenção... Pronto, foi mais por aí. Não para... foi mais no calor de... Não parece, por exemplo, que hoje se fosse capaz de levar sequer isso a Parlamento, por exemplo. Entre 1914 e 1918 houve a Primeira Guerra Mundial, portanto, a meio, em 1916, foi readmitida a pena de morte para traição em tempo de guerra. Já reparámos que a traição ao Estado era uma coisa muito... Não se podia fazer. Quem traísse o Estado, morte. Logo. Depois, entanto, como eles perceberam que podia morrer com as próprias palavras... Sim. O que é que os governantes fazem se não têm o Estado? Ah. Então era pena de morte para aquela gente toda, para o mesmo, não era? Era logo assim, tumba, uma bomba lá. 1976, já depois de 25 de Abril, abolição total da pena de morte. É no calor da emoção que se retira esse tipo de coisas. porque cá está. Ai, agora, que, agora vamos para o mundo melhor, agora que é. Ai, pai, pena de morte, acabou, ninguém é bom. Porque eles não estão para matar uns aos outros. Porque quem seriam os primeiros a serem condenados à morte? Os governantes. E eles vão se matar a eles próprios. Já repararam que durante o São Lazar ele não mexeu naquilo? Nada. Deixou de ser a pena de morte para, para os crimes de traição. Claro. Traição ao Estado. E nada. Eu acho que isso se devia manter no incentivo de cuidado. Olha que se vocês fazem coisas, enfim, não é? Não é por nada, não é que eu seja propriamente a favor disso, só que isso punha muito termo à forma como os políticos agem cá em Portugal. Mas estamos a falar de traição, de tempo de guerra, não estamos a falar de traição no Parlamento. Ah, sim, mas a parte dos crimes políticos, acho que isso sim, porque isso também no fundo é trair a nação, mas sim, é guerra. Quer dizer, para ti, vamos lá dissecar e explicitar esse caso. É assim, ministro, ou um deputado, ou um secretário de Estado, isto agora há tantas funções que eu já nem sei quais são, que meta dinheiro ao bolso ou que faça prejudicar os mais pobres para beneficiar os banqueiros e os mais ricos. Era pena de morte, mereciam, não? Em Portugal não há outra forma de fazer as coisas. Ou é uma ditadura, ou é assim. Ah, estamos a falar de ditadura. Não, estamos a... Nem a ditadura não obriga a pena de morte. Não, mas estamos a falar ou uma ditadura, não é? Ou então a pena de morte. Pois, é a única forma de, em Portugal especificamente. Então eu volto a perguntar. Um responsável político, meta dinheiro ao bolso, que faça mal aos pobrezinhos, merecia a pena de morte? Depende da dimensão das coisas. Em Portugal, sim. Era possível que isso acontecesse. Eu, nesse caso, já não ia tão longe. Mas tinha de ser uma prisão, mas uma prisão a sério, onde eles passassem uns maus bocados. Agora, ir para uma prisão, estar ali a usufruir de tudo quanto é bom e não sei o quê. Não, prisão domiciliária. Pois. Ou seja, ter a vida normal, só não, fazendo conta que está preso. Isso é alguma coisa? Não, se era condenado, era ir lá para as prisões, para o meio daqueles criminosos todos. Então isso, mas é que ninguém resiste ao dinheiro, pagavam a fiança e saíam. Não, mas sem não, fiança. Era uma prisão sem fiança. Sem fiança, sem nada. Sem regalias nenhumas, ser tratado como um mais réus dos condenados. Onde é que em Portugal se faz assim? Agora, por exemplo, muitos dos condenados hoje, condenados pelos tribunais civis, claro, por crimes que têm feito de desvios disto e daquilo, irem para uma prisão, a levarem-lhe lá o almoço e o jantar, a ter televisão, a ter isto e aquilo, isso é prisão? Isso é estar em casa fechado ali no quarto, é a única coisa de estar fechado no quarto. Mas tem os seus momentos que vêm até cá fora, fazer um bocado de ginástica e jogar à bola e não sei o quê. Ora, bolas, isso não é. Marina, nós há uns tempos, com base na história do Lance Armstrong, falámos aqui sobre a segunda oportunidade que se deve dar às pessoas. E eu lembro que o cara respondeu na altura que não havia perdão, não havia espaço, não se dava a segunda oportunidade ao Armstrong no desporto. Lembras-te disso? Sim. Lembras-te ou não? Eu lembro. Tu respondes. Eu pergunto, tu respondes. Não costumamos fazer assim. Tu perguntas, tu respondes. Porque disseste, lembra-se disso? Lembras-te. Não, bom, não interessa. Não se dava a segunda oportunidade dentro do meio dele, que era o desporto. Dos políticos. Não se dá a segunda oportunidade dentro do meio deles. Ou seja, dentro não se dá... E agora estou a trocar-me um bocado. Estou a trocar um bocado as vossas ideias. Não, mas é preciso. O político deixa de ter a oportunidade na política. Sai da política. Mas não pode ter vida normal fora da política. Não pode continuar a ser, sei lá, vai trabalhar para as obras, vai, maneira dizer. Vai trabalhar para um restaurante, vai... Depende da dimensão das coisas. Porque, por exemplo... Então vamos à dimensão. O que é que tu consideras suficiente para... Já sei que para ti é para a pena de morte, aqui para os Joaquim é para mandar uma prisão assim em estado degradado. Passar uma vida degradada. O que é que precisava fazer para chegar a isso? Aquilo que os nossos últimos dois primeiros ministros fizeram. O quê? O que é que fizeram? Levaram Portugal para uma situação que só vamos dizer daqui a 20 anos ou 30. E quem é que tu dizes que o que nós estamos a passar não foi o excesso de gastos na década de 90? Não. Está bem. Também. E o que é que vai acontecer às pessoas que fizeram isso? Vai tudo morto. Não. Espera. Mas não só, nem maioritariamente. Ao ponto que já chegamos, nem só, nem maioritariamente. Não foram as pessoas as únicas responsáveis, nem as maiores responsáveis, mas sim a má gestão e a forma como estes dois últimos governantes, primeiros ministros, aliás, fizeram as coisas. Porque enfim, na minha opinião, fizeram tal coisa, se bem que, é assim, eu acho que não terem, ou seja, não poderem ir para as obras, assim, eu acho que até podiam ir para as obras, ou até podiam ir para um... Mas não nenhum cargo diretivo. Não nenhum chefe de obras, não nenhum gerente de uma loja. Mas portar, merecia uma segunda oportunidade fora do seu meio. Sim, porque para todos os efeitos eles também lá são porque se juntaram neles. Não? E atenção porque no caso. Eles já não iam para a pena de morte. Não, repara, o que eu estou a dizer é. Qual é que é a minha ideia da pena de morte? Era ser algo suficientemente dissuasor, porque em Portugal só funciona assim. Ou uma ditadura, em que não há hipótese, não é? Ou então algo suficientemente dissuasor para que eles sejam minimamente honestos. Porque um político português honesto é ridículo. É impossível de acontecer. Pelo menos nos tempos atuais. Até fica mal um político ser honesto. Mas, é pá, saber, pá, se eu coisa, eu posso morrer. Espera aí, deixa-me ter ganhado dinheiro, mas com alguma contenção que é para. Não morreram, depois nem dinheiro nada, não é? Porque, enfim, não é? Ou seja, não é que o objetivo de matar o político, mas com o objetivo de o dissuadir, sabendo que isso pode acontecer. É mais por aí. É mais como elemento dissuasor do que como elemento de discussão. Joaquim. Ora bem, isto é um caso complexo e não há volta a dar. Porque está no íntimo das pessoas, quando vão para esses cargos, já vão com essa ideia, porque eu vou para ali porque tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Ora, no caso de realmente uma dessas pessoas fazer qualquer caso mais grave, eu não falo só no governo, falo numa empresa, falo em negócios escuros, etc. Era tirarem-lhe, começava logo pelo tirarem-lhe tudo que eles ofereram ilicitamente. Porque muitas vezes o fulaninho pode ir preso, mas a família fica a gozar aquilo que ele usurpou. Ora, nesse caso, a família não ia presa. Mas todos os bens seriam sonegados, ou seja, seriam-lhes tirados. Aí, mas quem é que faz as leis? Quantas constituições? Andou-se de um Pedro IV, o Passos Manuel e mais aqueles fulaninhos todos, em 1800 e qualquer coisa, a fazerem uma nova constituição, e já quantas mudanças houve de constituição? Quem é que adaptar aos tempos, aos contextos. faz as constituições? Quem é que faz as adaptações? Os planinhos que estão lá nesse momento. E ao fazê-las, introduzem itens, introduzem galinhas que não os prejudiquem para poderem fazer isto ou aquilo. Mas o desgraçado do povinho fica de fora dessas benesses. E por qualquer coisinha, tumba, toca logo a comer com a pastilha. Não há volta a dar isto, não há volta a dar. Vamos a três casos Específico. de saída política. Vocês só sabem falar política. Eu acho que Eu vocês, já nas próximas eleições, vocês vão ser candidatos e não sabem. fugi da política, Pois, já pois, fui. claro, claro. O Robert Bales, isto são três exemplos recentes, em março do ano passado, tinha massacrado 16 civis afegãos. Portanto, estamos a falar dos Estados Unidos, Afeganistão. Só que evitou a pena de morte há poucos dias, quando se declarou perante o tribunal militar culpado pelo crime. O réu afirmou: "Não há neste mundo uma boa razão para eu ter feito as coisas horríveis que fiz." A audiência, que teve um lugar em Seattle, nos Estados Unidos, e para além do homicídio dos 16 civis afegãos, Bales deu-se como culpado por 6 tentativas de homicídio e 7 agressões. Do total de 22 vítimas, 17 eram mulheres ou crianças. 9 crianças foram mortas e, alegadamente, o homicida deitou fogo a vários cadáveres. declarou-se culpado, admitiu que não havia uma razão e que estou muito arrependido e já evitou a pena de morte. Concordam? Não. Carlos? Não. Era pena de morte na mesma para cima do gajo. É. Atenção. Atenção, calma. Isto é um caso específico. Pois é específico. 16 mortes só por um homem, passado, mulheres e crianças. Passado numa ocasião de guerra. Entre o afogão e essas coisas todas. Claro que os americanos, como sempre, têm de meter a colherada. Mas isto não foi crime de guerra, porque se fosse eu não estava a ser julgado. Não foi o género de defesa ou estar a atacar num ataque militar. Foi ele próprio que massacrou os 16 civis, como dizem ali. Por exemplo, em Angola, não houve casos destes? Que eles entravam nas populações... Ou não. E passavam fogo às pegotas e quem mais estivesse dentro ia para o galheiro? É que eu estou a dizer, não. Um caso, não. Ou vários? Foi. Claro, em caso... Este... Claro, não sei a história em si. Se foi ele que pegou nos 16 e por ele próprio fazer aquilo... Neste caso, seria a pena de morte. Claro. Mas o que eu estou a perguntar, ele declarou-se culpado e diz que não existe qualquer boa razão para eu ter feito as coisas horríveis que fiz. Claro que não. Claro que não. Não é isso. Ele disse isso. E evitou a pena de morte ao dizer isso. Mas isso eu estou a perguntar se concorda ou não. Não, não concordo. Claro. Quem é que pode concordar? Quem decidiu concorda, senão não tinha decidido. Isso foi uma limpeza lá entre eles. Foi uma limpeza. Foi só para dizer que o tinham... condenado, mas claro, ele arrependeu-se e disse que não havia tal, não vai haver a pena de morte. Depois... Fica com a perpétua e daqui a 10 anos já cá fora. Estás a ver como tu sabes. Não sei se vai ser assim. Enfim, daqui a 10 anos estamos aqui para falar sobre o Robert Spence. Nesta coisa de se condenar ao flaninho, 50 anos. Que ainda por cima é militar. Pois. E não sei lá qual é a... A estatura militar dele, se é soldado, se é sargento, se é que é. Porque também tem a sua influência. Ah, mas tenho a impressão, fico com a ideia de que é assim ou não importante. Tem de ser. Porque... Senão já tinha sido... Então, como há outro que divulga informações privadas. É um soldado, normal. Soldado dos Estados Unidos. Mas... E aqueles que se viram... Que agora há esta coisa dos. Que se manda coisa pelos telemóveis e como é que se chama isso? Pelos iPhones e essa coisa, essas imagens. Aqueles massacres dos civis, os flaninhos ali, a tumba, a tumba, a tumba, as artereias à brau. Isso é normal nos americanos. Isso fica a zero. Mas ainda há propósito de coisa. Sargento norte-americano. O sargento não é grande coisa no é, militar. No coisa militar é. Sim. Já é. Os americanos condenam a 150 anos, mais 50, mais 100, quer dizer, a prisão perpétua. Mas, depois vem uma amnistia daqui, tira-lhes mais uns anos. Tira mais uma amnistia daquela, tira-lhe outro ano. Ora, se eles cumprissem realmente aquela pena de prisão efetiva, era diferente, mas não. Nós temos cá em Portugal, parece-me, eu não estou a par destas coisas, parece que é 28 anos que é o máximo, ou 25, ainda pior. Para uma pessoa ao fim de 25 anos, seria, mas lá voltamos também como país universal, vem uma amnistia disto, porque é São João. Ah, vamos dar uma amnistia a estes, pumba. Menos uns anos daqui. Depois uma qualquer cláusula que não estava bem lá quando fizeram o julgamento, menos uns anos. Quer dizer, ao fim, não chega... Quando devia ser prisão perpétua, já não chega a ser nem uns 25 anos. Passa a 10, passa a 15, passado um mês está cá fora. O crime deste Bales foi o maior massacre de civis levado a cabo por um militar norte-americano desde a Guerra do Vietnã. 40 anos depois. Foi a maior coisa. Então, é livre. Enfim. Não é livre. Prisão perpétua. Ah, bem. Em princípio. Sim, também pronto, ok, não é livre. Mas esta pessoa não merece viver. teve a oportunidade dele e desperdiçou. Eu não estou a falar de um miúdo, acho que ele tem 40 ou 41 anos. Mesmo no calor da luta. Que luta? Isto não foi luta nenhuma. Não é isso que eu quero dizer. Mulheres e crianças na luta. Mesmo se fosse num caso de guerra, não era para fazer. Num caso específico como este, em que ele por sua própria iniciativa faz aquilo pelo prazer de ver aquelas pessoas ali a morrerem, pois, era pena de morte sem... Nem havia mais. Eu estava aqui a pensar, quando estava a ler a história do Benz, há o tal caso complexo, pois fica de um lado e do outro a pensar. Pensar o quê? Imaginemos que... Pronto, não estamos a falar de 16 pessoas, mas alguém que mata uma pessoa, duas, e depois viu que fez mal e tem prisão durante uns anos e depois vem cá para fora. Estamos a imaginar o cenário de estar preso durante uns anos, depois vem cá para fora e nunca mais fez mal a ninguém, curou-se da cabeça ou arrependeu-se, pronto. Está ali uma pessoa mudada e melhor. Fez-se bem em deixar o homem coisa. E os familiares da vítima que acham que não se fez justiça? Claro. Claro, aí está. O segundo ponto que se devia ir. Mas aqui a questão é, vão lá ver uma coisa. Há pessoas que matam uma ou duas e dentro do matar há muitas formas de matar, não é? Quer dizer, há pessoas que eu acho que merecem... Eu não consigo achar que este merece uma segunda... É que este não matou. Este matou e maltratou. Ainda confessou que fez agressões. 6 tentativas de homicídio e 7 agressões. Exato, mas mesmo os corpos, não é? Deitou fogo. Quer dizer, isto é uma mente... Mesmo completamente deslocada. Não é vão alegar insanidade mental temporária. O homem estava monquinho na altura. Hoje já está bom. E não seria a Maria Joana a atuar? Não, que eles lá não têm direito a isso. É só disso para cima. Quer dizer, há pessoas que realmente, pronto, estão aqui a mais. E nós somos 7 mil milhões de pessoas. Há muita gente aqui, não somos todos necessários. Pronto, neste caso já percebi que quer um quer outro, não deixavam a pena de morte para o homem e acabou. Pronto, os três também somos assim. Vamos a outro contexto. O Irão. Isso é um caso à parte, porque é uma mentalidade completamente diferente da nossa. Estamos aqui para comentar, vamos comentar. Se vamos a copiar... A comentar. Então, temos de ter em conta o contexto e tal. Mas vamos lá ao caso. Tínhamos de ir à China, ali... O Irão manteve no Código Penal, isto é uma notícia também, a semana passada, há duas partes. Manteve no Código Penal a pena de morte por apedrejamento para os casos de adultério. Um castigo anunciado pelos países ocidentais, mas garantiu o juiz, nesta decisão, garantiu que o juiz pode ter a possibilidade de escolher outra forma de execução. A execução não é a mesma, mas... Por apedrejamento ou outra coisa. É que, de acordo com o artigo 225 do Código Penal Revisto do Irão, um juiz pode modificar a forma de execução de um condenado se não existir a possibilidade de lapidação, que é apedrejamento. Estamos aqui a falar de adultério, quase certeza para as mulheres, que é quase sempre, não é? Se não para os homens. Para os homens. A mulher não pode estar com dois homens, que é morta à pedrada, que dizem sobre isto. Mas isso já é tempo de Cristo. Já era tempo de Cristo fazer a palavra de Deus. O Irão é um país atrasado. Não, esses países aí são... Atrasado porquê? Sim. Atrasado porquê? Atrasado em relação... Porque... É a cultura de cada país. É a cultura. Não está atrasado. Para mim é um país atrasado. Atrasado para a nossa maneira de ser. Para eles está certo. Para eles está certo. Não é caso de estar atrasado ou adiantado, vai ser assim, vai continuar assim. Se o culto deles é aqueles deles, claro, para a nossa mentalidade de evoluídos, de inteligentes. Não digo a questão de ser inteligente. Eu digo, aliás, eu consigo aceitar que hajam países que condenam à morte por adultério. Se acha errado, não me entenderás, mas não vou dizer errado universalmente. Mas morte por apedrejamento... Isso é uma daquelas coisas que... Vamos lá ver. Espera aí, tu estás a dizer que podias concordar com pena de morte por causa do adultério? Ou seja, não, o que eu quero dizer é... faz algum sentido, não na minha cabeça, mas tem o seu sentido... Estás a dizer que compreendes a cabeça do outro? Sim, a cabeça do outro. Agora, não consigo compreender, porque isso é uma morte lenta, é uma morte... que levam um esforço ridículo das pessoas. E que, digamos, em nada leva à evolução da humanidade. Há um ditado muito antigo, há um ditado muito antigo que diz: não atires pedras ao teu vizinho, que o mal te vem pelo caminho. Ora, se havia apedrejamento, quem é que estava a fazer o apedrejamento? Eram os próprios habitantes lá da terrinha, que um dia qualquer ia lhes acontecer o mesmo a eles. Porque por esse motivo ou por aquele outro, entravam também numa ou de adultério ou qualquer coisa. E lá iam também ser mortos ou apedrejamentos. Portanto, aquilo é um ciclo vicioso. É uma maneira de execução. Prontos. Era aquela mentalidade que eles tinham e regiam-se por essa mentalidade. Mas pronto, ou seja, é o que eu digo. Eu consigo perceber que hajam leis diferentes em países diferentes. Quando eu olho para estas coisas, é isso que eu faço. Eu coloco-me na situação. Mas isto, para mim. Para poder compreender, não é? Exato, não é que, exato, não é que aceite. Assim, para não mim, é que aceite. A morte por apedrejamento é mesmo, tem o mesmo sentido que a mutilação genital. Ou seja, só tem um único sentido, que é o sentido regressivo em qualquer que fosse a espécie. Estás a falar em evolução da humanidade. Achas que eles pensam nisso? Evoluir a humanidade. Pronto. Ou seja, regredir, não é? Pronto. Sim, eles estão a pensar só. Se é que eu digo que são atrasados. Nesse aspecto é um país atrasado. Mas já está. O teu contexto atrasado para eles não encaixa. Eles não andam atrás de ninguém. Querem saber se são atrasados. Assim, pronto. Porque nem pensam, percebes? Porque nem pensam. Cá está. Atrasados. Olha, outra das coisas que não tem nada a ver, mas tem. Estes casos que acontecem a miúde na América, e fala-se na América porque é o que dá mais na vista, já tem acontecido mesmo aqui na Europa, o planinho de pegar numa arma e toca a disparar a torto e a direito e matar. Ali a polícia não tem mais nada, vai ali, pomba, já não há julgamentos nem há nada. Matou na hora e já não há alegações de condenar a prisão perpétua ou fazer condená-lo à morte. Logo ali na hora, faz logo a pena de morte. Quando a polícia intervém, está a executar o planinho porque foi em plena ação. E então a polícia não pode ser culpada por ter matado o assassino daquelas pessoas todas. E isso o que é? Isso evitou perdas de tempo, gastos e julgamentos, e depois porque devia ser pena de morte, podia ser prisão perpétua, e assim. Portanto, é uma das maneiras fáceis de ser a pena de morte. Isso é uma pena de morte autêntica. Voltamos na minha maneira de ver. Não sei se estou certo ou errado. Estou certo ou errado. Ias falar, Carlos? Não. Voltamos à América, em que a Jodi Arias, uma americana, que em 2008 matou o namorado com quase 30 facadas e um tiro na cabeça. O Travis Alexander, em junho de 2008, em Phoenix, no estado da Arizona. E então, há duas semanas, ela pediu aos jurados o caso em que foi condenada para que lhe dessem prisão perpétua em vez de condená-la à morte. Diante do juiz, ela disse que na altura, naquele momento, lhe faltou perspectiva, ou seja, faltou discernimento. Disse numa entrevista que preferia ser morta no momento, já estava a dizer a neira. Quando lhe faltou perspectiva, quando lhe faltou discernimento, foi quando disse numa entrevista que preferia ser morta a passar o resto dos seus dias na prisão. Ou seja, ela própria disse que preferia morrer do que ser presa. Mas que naquele momento faltou-lhe perspectiva. Agora diz ela, passado alguns tempos, diz que não estava muito bem na cabeça quando disse aquilo. Diz ela também que matou o namorado, com as tais 3 afagadas e um tiro na cabeça, por legítima defesa. Diz que o ataque a ele foi uma resposta aos constantes abusos que sofria do namorado. E aqui, Carlos Bonaparte? Aqui eu já lhe dava uma segunda oportunidade e vou explicar porquê. Não que eu ache legítima a questão da legítima defesa, mas foi uma pessoa, foi um momento de pura loucura. Quem diz? Não temos provas, ela não teve... Então mais onde eu quero. Quando surgem estes casos, lá vou eu falar do Oscar Pistorius, já falamos aqui há uns meses, o atleta perneta sul-africano, que ainda hoje está à espera de julgamento, e sei lá quando é que o julgamento vai ser, que apesar, sim, ter matado, apesar de ter matado a namorada com idade para provas de atletismo, que isso é que me faz uma alegria do caraças, mas está bem. O Oscar Pistorius matou a namorada, diz que confundiu com um ladrão, apesar dos dias anteriores já ter havido uma porrada e conflitos entre eles. Matou a namorada, a sangue frio e tal. Ele está à espera de julgamento e se calhar nem prisão perpétua vai ter, ainda vão dizer que foi... Diz que pensou que era um assaltante. Sim, foi o que eu disse. Pensava, confundiu a namorada com um ladrão, escolheu o dia dos namorados para matar a namorada. E quando surgem as dúvidas? Vamos aplicar a pena de morte a alguém que não sabe o que é... Sabe o que é que fez, mas não sabe porque é que fez. Mas aí é diferente. Aí eu acho que não. Porque essa pessoa... E depois se ela fez mesmo por maldade. E se é mesmo assim dela. Isso não é. E depois se é talvez. Mas para uma coisa. Aí as penas são outras. Agora, há pessoas... É o que eu digo. Há pessoas que não merecem viver. Este Robert Wells é um deles. Não, já sabemos esse. Agora mas há nesta, outras pessoas... Nesta que diz que foi um legítima defesa, mas que não sabe. Mas há outras pessoas... Exatamente. Pronto. Ok, é assim. Legítima defesa não acredito. 30 facadas não acredito. Não, tu tens de ter discernimento para buscar para ter 30 facadas numa pessoa. É assim, não, acabaste de dizer que foi um momento por uma loucura. Não, a loucura deu a primeira. E depois deu as outras 24. Não é isso. Mas quando é legítima defesa, aquilo que tu queres é ver-te livre da pessoa, não é vê-la morrer lentamente. Porque a pessoa vai responder. Momento por uma loucura, foi o que tu disseste. Agora, sim, mas o que te quero dizer é, quando é legítima defesa, tu acabas com a tua vítima mais depressa. O que ela quis ali, nesse momento de loucura, foi fazê-lo sofrer. Foi matá-lo aos bocadinhos. Ou... Nada. Foi matá-lo aos bocadinhos. Foi uma coisa que lhe deu naquela altura, e ele, em vez de dar uma, se calhar ia dar uma e depois acabou por dar 30. Isso é outra coisa que é difícil convidar. Mas se calhar mais depressa, ela se calhar daria o tiro e depois esfacaria o corpo, do que ao contrário. Aqui não diz a ordem. Pois, exato. Ok, ok. Diz 30 facadas e um tiro. Não diz que foi primeiro esfacado. Ok. É que eu interpretei assim. Tem 30 facadas e um tiro depois. Não diz. Ok. Então aí, pronto. Mas é assim. Mas este é um daqueles momentos de loucura em que ela pode ter pensado: o que é que eu fui fazer? Não é eu matei-o, é eu desgracei-me. Não é? Como é que eu fui capaz de matar uma pessoa ainda mais daquela maneira? Mas como é que ela depois numa entrevista diz que preferia-se embora a passar o resto do dia preso, agora diz que já prefere prisão perpétua e para não condenar à morte? O que é que se faz? É mais um exemplo de uma pessoa que não estava propriamente bem. Ou ela quer demonstrar isto de propósito. Ao bocado não estavam a falar em jogos, na história do Robert Bales. Esta também pode ser de joguinho. Eu não acredito que é isso. Lá está, estamos no, da parte de não acreditares. E os juízes, o que é que decidem? Pronto, pois lá decidirão, não é? Que eles terão a opinião deles, eu tenho a minha. Eu não acredito que tudo na vida seja um jogo à comunicação social. Não é comunicação social, é mesmo dela. Ela está a jogar com a sua filha. Claro, é assim, também é verdade. Mas também é aceitável que ela tenha reconsiderado, pensando realmente... É uma grande incerteza. Eu acho que é legítimo as dúvidas. Quer dizer, morrer é mau. Ou morrer é muito mau. Ir para uma prisão perpétua é muito mau. Das duas, qual é a pior? Não é? Porque se tu morres, acabou. Não tens tempo de mudar as coisas. Não é? Se vais para uma prisão perpétua, a prisão perpétua também é aquela coisa do não vais sair de lá. Não é? E o que é que tu vais passar lá enquanto estás viva ou vivo? Sim, eu nem sou com o Joaquim. Eu concordava. Há casos em que eu aplicava mais facilmente uma prisão perpétua do que pena de morte, mas com uma prisão sem regalias. E se a pessoa foge? Olha, se foge. Se encontrar na rua, dá-se um tiro. É que o problema é esse. Há pessoas que é mais seguro matar-se. E condenas a pena de morte. E se a pessoa era inocente? É o que eu digo. Depende dos casos. Este Robert Wells, desculpa lá, não era inocente. Está bem, estamos a falar desta. Desta não aplicava. E agora tenho mais chega. As cabeças, o cérebro das pessoas, é uma coisa muito complicada. E eu agora estava a ver outra situação, que apesar de, em alguns casos, ser pela pena de morte, quem é que me diz a mim que realmente a pessoa que fez aqueles crimes, aquele crime, se naquela altura não estava realmente perturbado mentalmente? Também é outra hipótese. Acaso que sim. E, pois, precisamente por isso, eu não sou pela pena de morte. Agora, se vejo que é uma... Naquele caso específico, assim, senhor, que foi por maldade, que o tipo está plenamente ciente do que está a fazer e faz aquilo, aí está bem. Mas, temos de ver se realmente, na altura, ele estava perturbado. É difícil. E provar isso? Provar não se pode. É assim, para mim... Em alguns casos podes, mas é muito raro. É assim, para mim, uma pessoa que mata 16... Por exemplo, isto. Com uma tendência que é mulheres e crianças... É... Parece-me duas coisas. Primeiro, uma vertente sexual na questão. E segundo, ele teve tempo para se arrepender. Teve 15 oportunidades. Ou 16 oportunidades. Só a 16ª é que se arrependeu nitidamente por jogo. Não foi porque de facto se tivesse arrependido. Porque ele já tem essa mente preocupada. No caso desta mulher, pronto, ela matou uma pessoa com quem tinha uma relação afetiva. Nós sabemos que a relação afetiva dá tanto dá para bem como para mal, não é? Tanto dá para nós matarmos uma pessoa por ciúmes como matar-nos por desespero. Portanto, vamos lá ver uma coisa. É uma questão totalmente diferente. Envolve afetos. Afetos que podem ou não gerar, depende da sua dimensão, um distúrbio mental. Não é? E, portanto, parece-me aqui que a questão da loucura temporária é muito mais provável do que naquele caso, em que ela não tinha nenhuma relação afetiva com as vítimas. Por exemplo, neste caso, se realmente é que me diz aqui, foi uma resposta aos constantes abusos que ela sofria do namorado. E num desses momentos em que se teria, não se sabemos se foi nesses momentos ou não, não especifica aqui, se foi num desses momentos que ele estaria a agredir, que ela pegou na pistola e o matou, e depois, seguidamente, naquela febre em que estava, pegou na faca e deu as coisas. Não sabemos, portanto, neste caso específico, não há. Não podemos dizer se estava em a pena de morte. Eu não aplicava. Eu também não. Vou fechar com o que comecei. Lembrei-me agora no exemplo de Dexter, levou à série, em que ele estava pronto para matar um rapaz que tinha matado outro homem. E no momento em que ele já o tinha encostado à parede e ia começar a preparar a sua mesa da morte, como costuma, a sua sala da morte, e ele explicou-lhe... Porquê é que fez aquilo? Que foi uma resposta às violações do homem a ele. Um rapaz que passa por isso... Rapaz, rapariga, não interessa. Que passa por isso e num daqueles momentos em que consegue se livrar, mata o homem que lhe estava a fazer isso. Merece castigo. Não. Nenhum? Nem. Nada. Pode ser preso. É sim, merece castigo, mas não... Não estou a falar de pena de morte. Estou a falar de... Sim, sim, mas um castigo reversível. Do estilo, olha, ok, tu vê lá, não te aproveites da situação para fazer mais, vais sofrer as suas consequências, mas vais ter uma outra oportunidade. Quer dizer, não ser castigado, sim, mas não uma pena muito pesada. Aligeirar a pena. Mas sim. Era preso? Sim. Sim, sim. Preso, mas com... Ou seja, não... Não está, eu não concordo. Lá saiu com a história que há pessoas que não merecem ver, eu ainda comprovar. Bem, isto verdadeiramente, eu também não o condenava. É sim, mas como o matou, eu sei que é assim, menos uma presa, uma... Não, é que assim, é que nós temos que, ao mesmo tempo que perceber a pessoa, temos que impedir que ela se sinta protegida, não é? Que ela se sinta protegida. É um bocado como aquilo que a gente falou aqui há uns tempos. O patrão que é rígido para com o funcionário. E uma vez o Joaquim falou que houve um que chegou atrasado. Foi o patrão. Pronto, e o patrão compreendeu e não sei o quê. E depois começou, os outros começaram a chegar atrasado. Ou começaram a chegar atrasado, o que é que é. Ou seja, nós temos que, ao mesmo tempo que castigamos pela pena, pelo mal que ele fez, ou melhor, ao mesmo tempo que compreendemos o mal que ele fez e atenuamos a pena, convém dizer, olha, atenção, a gente compreende, tipo isso mesmo, tens uma pena, enfim, reduzida. Mas há uma pena. E tu vê lá, não te esqueças que o fizeste mal, não é? É assim, vamos imaginar esta situação. Eu acho que uma pessoa que mata exclusivamente em legítima defesa, não deve ser condenada. Mas uma pessoa que mata, por exemplo, como esta pessoa, ela até pode ter matado com um tiro, não é? Ou com uma pancada, ou o que é que fosse. Mas ela depois do... Isto vamos colocando que seria assim. Ela depois de matar a vítima esfaqueou-a, não é? libertou a sua fúria. Consigo percebê-la. Consegue, mas é bom lembrar, mas é bom lembrar-lhe. Mas como é que sabes que foi depois de matar? Pois nós sabemos. Pronto. Neste caso, princípio, pronto, ok. Mas é assim, mas tenha sido depois ou antes? Foi um momento de fúria, um momento de libertação em que ela matou o seu predador, digamos, em que ela virou de vitimizada a vitimizante, não é? E matou o que passou de predador à presa. Certo, ok. Em qualquer das circunstâncias, ela fez mais do que matar. Tenha causado uma destruição do corpo desnecessária ou tenha provocado uma morte para lá do legítima defesa exclusivamente, eu acho que a pena deve ser aplicada, mas não. Ou seja, uma pena atenuada, mas que não, mas que ela se sinta ok. Que sim, e eu realmente arrependi-me e não vou voltar a fazê-lo, não é? Olha, desta vez safei-me. Da próxima vez que. Não é? Ou seja, não dar aso a que haja um. Olha, uma segunda hipótese. É. Eu, por exemplo, neste caso que o Carlos falou aqui, do tal rapaz que o. Não era o patrão, mas era o chefe dele. O castigou por chegar atrasado. Eu ainda vivia no tempo da minha utopia. Pensava que o mundo era um paraíso. E não me insurgi, mas a falar com o meu pai, que era o meu pai a pessoa em causa, o chefe em causa, procurei mostrar que não devia ser assim, tão efetivo. E ele só me disse estas palavras, não é? Pensas que é assim? Então espera pela pancada. E meu dito, meu feito. Um dia ou dois ou três dias ou o quê? Lá vem outro, chegou atrasado. Pois, porque meu pai, entretanto, perdoou ao Florinho de ser castigado, não é? Deixou-o trabalhar à mesma, porque ele, o rapaz vinha todo encharcado, todas as coisas. Ele fez os possíveis por chegar a horas, mas não teve hipótese. Mostrou interesse em chegar a horas. Mas, passado tempos, dois dias ou três dias, um fulaninho, vizinho, de lá de onde trabalhava, nem tinha muito que andar e apanhar transportes, nem nada. Claro, chegou atrasado. E como o meu pai tinha perdoado a outro, pois, o seu Florinho, ao plano, perdoou. E agora a mim não me perdoa. Estás a ver o que é? Os perdões, muitas vezes, não fazem o efeito que nós pensamos. Porque o ser humano está sempre a destruir. Por isso é que eu digo, uma pena justa para a pessoa, mas que não permita que ela permita ou que reduza ao máximo aquela coisa do ar, da próxima vez já sei. Não é? Mas, Carlos, já nem vou para isto, associo outra ideia. Não falando mesmo até da própria, desta pessoa em causa. Mas ela viu que eles que não a condenaram por ter uma pessoa qualquer, faz a mesma coisa e depois alega as mesmas coisas que essa alegou e que não foi condenada. Aprendeu. Portanto, não se pode ir por aí. Tem de se dar sempre uma forma de castigo que é para não dar hipótese a que outro. Exatamente. Por isso é que eu acho que ela deve ser condenada. É. Mas não há pena de morte, porque aqui há uma... É assim, e depois cá está. Por exemplo, esse. Eu agora colocando assim a questão. Não é? Eu, se calhar, era esse que chegou, que era mais de perto, não sei o que... Não, ok, amigo, eu perdoo, tudo bem. Pode entrar a trabalhar. Não recebe nada. Mas pode entrar a trabalhar. Está por... Quer trabalhar? Então, trabalha. Chegou atrasado, não teve culpa. Pronto. Então, tudo bem. Não recebe, mas trabalha. Se quer trabalhar, trabalha. Bem, são casos diferentes. O outro mostrou um interesse, vinha de longe... Era mais difícil controlar o tempo e tal. Aquele já foi nitidamente oportunismo. Porque tinhas a pagar dois transportes. Tinhas a pagar o comboio elétrico. Pronto. E em dias de chuva faz favor. Exatamente. Então, e aquele não. Aquele Aliás, Pinto, ele tinha, antes de apanhar o comboio, ainda tinha de fazer uma caminhada longa para chegar ao comboio. Pronto, depois esse... ir para o comboio, depois ir para o inglês. Era muito complicado. E esse continuou a ser um funcionário a chegar a horas, ou não? Claro. Pronto, cá está. Porque ele, se fosse daqueles habituês de faltar e chegar atrasado ou qualquer coisa, podia-se dar a dúvida. Mas aquele não, aquele era daqueles operários cumpridores e responsável. Portanto, como era aquilo? Eu disse ao meu pai, então ele é assim, porque é que vai castigar? É para não dar o casema a outros. E passados os dias aconteceu realmente. Também é preciso ter um bocadinho de conhecimento. Mas há que ter em conta também uma coisa, que é, nós não podemos ser condenados por aquilo que os outros vão fazer a seguir. Nós temos que... Porque os computadores que podem fazer, podem tentar aproveitar-se, mas aproveitar é uma coisa. Ou seja, há que também compensar pela honestidade. Claro. Acima de tudo isso. Ou seja, e o meu pai compensou, deixou-o trabalhar. Exatamente. Deixou-o trabalhar, porque compreendeu que realmente ele. Exatamente. Mas, por exemplo, o que vem a seguir? O que vem a seguir, como via com o meu pai que eu ia castigar, e depois não me castigou. Como não o castigou, ele chegou atrasado. Pois, a mim está-me a castigar, mas ao planinho não castigou. Como é? E o que é que ele fez? Foi castigado. Ah, pronto. Comeu. Esta agora foi aliviada. Mas se vier outra coisa e aproveitar a mesma situação, não quer dizer que seja castigada mais forte ainda do que esta. Então não, é que se outra pessoa se estiver a aproveitar, essa é que começa a ser castigada por dor. Exato. Exatamente. Sim, mas aí acho bem. Porque essa pessoa não tem que ser responsabilizada pelo que as pessoas vão fazer a seguir. Exato. É como o tal do trabalho, não é? O outro foi perdoado justamente e ele foi castigado justamente. Porque estava a tentar aproveitar de uma situação. Anterior. Bom, eu aproveito para fechar, já passámos uma hora. A minha ideia geral é essa, entre prisão perpétua e pena de morte. Para aqueles que são assassinos, que são perigosos para a sociedade, eu continuo a referir pena de morte. Porquê? Porque assim sabemos que não vão fazer o mesmo a outras pessoas. Porque mesmo estando na prisão, em teoria, podem nem ter armas, nem ter acesso às coisas, mas se for para matar, matam na mesma. E... Já para não falar que podem fugir e ficar fora de controle, não é? Portanto, eu continuo a referir. E voltando ao Dexter, uma das pessoas, primeiras vítimas, segundos antes de morrer, perguntou: e se me matares, o que é que ganhas com isso? E o Dexter respondeu: ganho um mundo sem ti. Até à próxima semana, dia 15 de junho, 16. Então, muito boa tarde a todos. E não tenham medo. E continuem a portar-se bem, porque senão a pena de morte está aí à porta. Boa tarde. Muito isso, muito bom. Eu cá, pronto, também me despeço. Dizendo para mim, matar não é um castigo para a vítima, mas é um alívio para aqueles que cá ficam. Para as sociedades. Nem casos como este, malagem. E pronto. Ah, e falta uma pergunta, mas é para responder rapidamente, já estamos uma hora e três minutos e tal. Sim, sim. Para vocês, só a morte, só o assassino é que justifica a pena de morte? Não. Que caralho, afinal não há resposta curta. Para mim não. Para mim... Falaremos disso noutro. Noutra altura, falaremos disso, senão íamos estar aqui mais uma hora. Para a semana... Pena de morte parte 2. Exatamente. Vamos embora. Com muita pena. Até para a semana. Até para a semana. Boa tarde.